2014, final de 2013, início de 2014, ela deu um novo rumo na sua vida, um novo rumo na sua carreira. Márcia Ferreira, Quão Formoso És. Formoso és, rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Música nova de Márcia Ferreira, Quão Formoso É, para Edneia da Silva Melo, lá de Nova União, no Mato Grosso. Ela que curte o nosso programa pela Raio de Luz FM, né? Edneia, um grande beijo para você, muito obrigado pela sua audiência, viu? E você agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar, tá bom? Um abração para os meus amigos da Raio de Luz FM. Bonito o nome dessa, nunca cansei de achar bonito o nome dessa rádio, né? Raio de Luz FM. É o Barramalho, Ciranda da Rosa Vermelha. Teu beijo doce tem sabor do mel da cana. Sou tua ama, tua escrava, teu amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, é o Barramalho, Ciranda da Rosa Vermelha, pro meu amigo Silvio Luz, da Raio de Luz FM, lá em Nova União, no Mato Grosso. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Diego da Mix FM lá de São José dos Mantimentos me ligou me dizendo o seguinte, porque a gente estava mais ou menos apalavrado para fazer um show Cleiton Aguiar e Chico Rei Paraná no mês de junho. Mas o Diego me explicou, o prefeito conversou com ele, que eles estão esperando o término das obras do Parque de Exposição. Não vai ficar pronto para o mês de junho, mas até o final do ano vai ficar pronto, e quando ficar pronto, o prefeito renovou o compromisso de levar o Chico Rei Paraná e o Cleiton Aguiar para fazer essa festa já tradicional em São José do Mantimento, né? Um beijão para a Jaqueline Dames, que está sempre ouvindo a gente, todo dia ela não perde o nosso programa. Diego, um abração para você, um abração para o prefeito aí também, viu? Fica só adiado, o compromisso está mantido, fica só aguardando uma nova data. E já que você é aquele camarada que gosta de promover eventos aí na sua cidade, anote o telefone da RBM Música. Uma hora você pode precisar. 61-9981-3601. 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com para você contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalme Nilcinho, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61-9981-3601. Olha, esse tempo acaba com a garganta da gente. Hoje, por exemplo, eu estou gravando aqui com a maior dificuldade, porque Brasília

sertão. Deus e eu no sertão. Vitor e Léo, Deus e Eu no Sertão. No próximo bloco, Os Poligonais, Eliane Samuel e Zé Mulato e Cassiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Na década de 60, tinha um conjunto musical lá em Uberaba, nas Minas Gerais, que se chamava Os Poligonais. Depois, eles, numa jogada de marketing, eles mudaram o nome para The Moogstones. Né? Na época, tava na moda gravar cantando em inglês. O Christian gravou, o Fábio Júnior gravou, o Sérgio Reis gravou, o Jessé gravou. Todo mundo gravava em inglês, inclusive com nome em inglês. O Jessé, por exemplo, era Tony Stevens. Né? O Christian era Christian mesmo. Né? E aí, os Poligonais mudaram o nome para Moogstones e passaram a vestir um saiote preto e vermelho, aquele saiote escocês, né? Foram no programa Flávio Cavalcante, que era uma das maiores audiências da televisão na época, né? E nós tivemos o privilégio de ir lá em Coromandel, isso eu tinha em 1965, 66, 67, por aí, né? Os Poligonais faziam os bailes lá que o professor Mauro Orlando Barbosa Marinho promovia, e era realmente um grande sucesso, né? Por isso é que o meu amigo Antônio João Goulart vai entrar hoje na trilha sonora da minha vida, para recordar esse sucesso que fez parte da nossa vida, Os Poligonais, Sem Seu Amor. Trilha sonora da vida do meu amigo Antônio João Goulart, Os Poligonais, Sem Seu Amor,

compadre, faz o seu PSA bem rápido. Por quê? Para medir o seu antígeno prostático. Antígeno? Se acaso for cair na malha urológica, complicou, aí. Verá que o doutor é até simpático. Que dia! Faça logo desse jeito mórbido, porque a sua vida está no ápice. Só tem difícil, é bem melhor ser aparpado vivo, vívido, credo, do que um machão tendo seu nome numa lápide. Ai. Que tal, compadre? Aqui já és compadre fulano de tar, muito macho. É, e burro demais. É, porque é mião uma dedada num buraco feito pela natureza, compadre, sem problema. É. Do que o doutor ter que passar a mão naquele canivitinho. Como é que chama, compadre, aquele canivitinho do doutor? É, o tal bisturico, compadre. Pois é, o tal do bisturico. Aí abre uma janela no compadre. Credo. Já não é só o dedo, tem que enfiar a mão toda. Deus me livre. Desgrava o tal, tem na unha e com um pouco não adianta mais. Então só, adeus. Ei, compadre, deixa de ser atrasado. Vira o anel e larga de churumela. É só um exame e um dedo encapado, eu sou. Se o senhor é firme, não vai lhe deixar sequela. E eu confio no senhor, compadre. É, e sou firme, meu compadre. O senhor pra mim é arueira, meu. Eu fui lá e fiz o trem, mas foi bom, compadre. Ficou batuto. Tem compadre que nem vai lá e começa com os tipos esquisitos, um jeito assim atrapalhado. É verdade. A culpa não é do exame, não, senhor. É, gente, vai lá com o doutor, né? Assim tão cachorro que é tanto. Alô, doutor João, firma o dedo. É verdade. Zé Bulato e Cassiano, doutor dos anéis, para o Maurício Rodrigues em Taperuá, lá na Paraíba, na Rádio Mundial Web, ele que transmite o programa Cleiton Aguiar. No próximo bloco, mais vou te ensinar a fazer uma máscara facial de abacate e mel para você ficar ainda mais bonita do que você já é. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Toda mulher é bonita aos olhos de quem ama, não é isso, meu amigo? Por isso é que você olha assim, você não acha aquela mulher bonita e o camarada está do lado dela apaixonado, né? Porque aos olhos dele ela é simplesmente linda. Agora, Deus dá, você tem que conservar. E para você conservar, está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também, porque homem é bicho relaxado, hein? Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos por ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9, a maior descoberta da ciência, em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar por ômegas. No representante exclusivo aí na sua cidade, se tiver, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Você pode comprar para o seu uso e também para revender. E se disser que ouviu o recado aqui no programa Cleiton Aguiar, você ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Por ômegas, é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer, já que eu estou falando de beleza, eu vou te ensinar a fazer uma máscara de abacate e mel. É facílimo de fazer. Você vai precisar de um abacate grande e uma colher de sopa de mel. Descasca e amasse o abacate com o mel. Amassa com garfo mesmo, viu? Amassa bem amassadinho mesmo. Eu uso isso é para comer. Aí você espalha no rosto, dando suaves batidinhas com a ponta do dedo e continue até a máscara fixar pegajosa, bem, ficar assim bem pegajosa mesmo, né? Aí você relaxa, deixa a máscara no rosto assim por cerca de meia hora, né? Vê se você dá conta de ficar calado para não marcar, viu? Né? Então você pega um abacate grande, uma colher de sopa de mel, descasca e amassa o abacate com mel bem amassado mesmo, viu? Aí você espalha no rosto, dando suaves batidinhas, até a máscara ficar bem pegajosa, bem grudenta. Aí você relaxa, cobriu o rosto todo, deixa por cerca de meia hora, aí você lava bem com água morna, com todo capricho, com todo cuidado, né? E a sua pele vai ficar muito mais bonita, muito mais sedosa. Te contar, rapaz, o Cleiton Aguiar ensinando o povo a ficar mais bonito. Tem base, não tem desse. A questão de duas, três semanas, eu recebi no meu programa um professor lá do Ceará, de Crateús, no Ceará. Ele foi professor durante a vida inteira, aposentou, e agora está se dedicando a escrever livros, a escrever cordel, a compor música, compôs uma música para a Copa do Mundo. E ele me mandou uma composição dele, né, que quem vai cantar vai ser o Ernesto Teixeira. Eu vou fazer o lançamento nacional dessa música do Edmilson Providência. Quem vai cantar é o Ernesto Teixeira. Convite a Lampião. Bati Padre Cícero, irmão do Juazeiro. Diga aí ao cangaceiro, virgulino, Lampião, pra fazer uma turnê de perto poder ver como está nosso sertão. Ser o rumão do Juazeiro. Diga aí ao cangaceiro, virgulino, Lampião, pra fazer uma turnê e de perto poder ver como está nosso sertão. Nossa terrinha tão boa continua ensolarada, tem forró, tem vaquejada e as fogueiras de São João. Traga Maria bonita, tem festa de aniversário, é ano do centenário de Luiz, rei do Baião. Caro amigo virgulino, tá sofrendo meu sertão. O couro perdeu valor e o bicudo já acabou com a cultura do algodão. Mas agora quem é forte já tacou de sua norte e não vejo solução. É uma praga marvada que está enraizada em nossa população. Por isso te peço, amigo, reúna os cangaceiros pra esta grande missão. Sei que é cabra valente, vai ter que bater de frente com a tal corrupção. Teu grito aí ecoa nas chapadas do sertão. Passa o tempo e não se apaga a lembrança de figurino, justiceiro, Lampião. Rei do cangaço, tem saudade o meu sertão, dos tempos de figurino, do fuzil e do facão. Rei do cangaço, sempre foi tua missão combater as injustiças, cangaceiro Lampião. Por isso te peço, amigo, reúna os cangaceiros pra esta grande missão. Sei que é cabra valente, vai ter que bater de frente com a tal corrupção. O teu grito ainda ecoa nas chapadas do sertão. Passa o tempo e não se apaga a lembrança de figurino, justiceiro, Lampião. Rei do cangaço, tem saudade o meu sertão, dos tempos de virgulino, do fuzil e do facão. Rei do cangaço, sempre foi tua missão combater as injustiças, cangaceiro Lampião. Rei do cangaço, tem saudade o meu sertão, dos tempos de virgulino, do fuzil e do facão. Rei do cangaço, sempre foi tua missão combater combater as injustiças, tá faltando Lampião, o justiceiro Lampião. Ernesto Teixeira, convite a Lampião para os meus amigos de Vista Alegre do Abunã, lá em Rondônia, onde o nosso programa vai ao ar pela 98 FM. Um abração para os meus amigos da 98 FM, em Vista Alegre do Abunã, no estado de Rondônia. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, no seu momento caipira, Coração Sertanejo. Andei, andei, andei até encontrar este amor tão bonito que me fez parar neste pedaço de chão, no coração do sertão, encontrei meu lugar. Tem beleza o ano inteiro e pureza no ar. Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar. Histórias de animais e rios, aves, flores, desafios, este é o meu lugar. E no final do dia, o fogo faz companhia e um violeiro toca pra gente sonhar. Aqui não se vê tristeza, em meio à natureza, no coração sertanejo é que é o meu lugar. Histórias de animais e rios, aves, flores, desafios, este é o meu lugar. E no final do dia, o fogo faz companhia e um violeiro toca pra gente sonhar. Aqui não se vê tristeza, em meio à natureza, no coração sertanejo é que é o meu lugar. No coração sertanejo é que é o meu lugar. Andei, andei, andei até encontrar. Andei, andei, andei até. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Coração Sertanejo, para os amigos da Lagoa FM, lá de Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins, que estão transmitindo o nosso programa. Muito obrigado, pessoal do Tocantins, sempre me recebendo com muito carinho. Eu praticamente estou morando a metade do tempo lá em Palmas, a metade aqui em Brasília, né? Eu estou fazendo um trabalho de marketing político lá no Tocantins, então eu fico uma semana lá, uma semana aqui, 15 dias por mês eu fico lá, 15 dias por mês aqui em Brasília. A partir do mês de julho, eu vou ficar em tempo integral lá em Palmas, né? E no estado do Tocantins inteiro, eu estou adiantando o meu programa de televisão para poder ficar lá, porque o programa de rádio eu gravo aonde eu estiver, eu gravo, né? Os equipamentos são hoje muito, muito fáceis, muito portáteis, e eu gravo lá no hotel ou no apartamento onde eu estiver hospedado, né? Então, um grande abraço aos meus amigos do Tocantins. É bem provável que você que está me ouvindo aí, que eu vá passar aí na sua cidade, viu? Eu e o meu amigo Eduardo Gomes, nós vamos passar por aí. Márcia Ferreira, Eliane, Samuel, uma turma boa vai passar aí na sua cidade, tá bom? Essa lorota boa de hoje, gente, isso aconteceu com o meu... Eu tenho um cunhado, que ele é médico, e ele estava dando plantão no Hospital do Gama aqui em Brasília, e chegou um camarada lá, levou uma facada na barriga com as tripas tudo de fora. Chegou segurando as tripas. Aí o meu cunhado correu, atendeu, levou para emergência e tal, salvou a vida do rapaz, costurou ele, mas ele ficou intrigado, né? Como é que o camarada conseguiu levar uma facada daquela, um estrago daquele, né? Aí quando chegou no dia de alta, ele ficou quase um mês lá no hospital, né? Meu cunhado falou para ele: escuta aqui, rapaz, mas o que aconteceu? Ele falou: ai, doutor, eu estava sentado com a mulher vendo televisão, e aí o fulano chegou e meteu a faca em mim. Aí o meu cunhado falou assim: escuta, você estava na sua casa, vendo televisão com a sua mulher, e o camarada entrou e te deu uma faca. Ele falou: não, doutor, a mulher e a casa era dele. É um cabo folgado esse. Esse é o chamado Manso, é o Ricardão Manso. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Bom, gente, o carnaval já passou, agora podemos começar a trabalhar, né? O Brasil é engraçado, só começa a trabalhar depois do carnaval. E eu vou te dar uma oportunidade para você recuperar o tempo perdido até agora, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oport Jeans. Calças, bermudas, saias, short, boyfriend, meia coxa, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Como você compra direto da fábrica, você compra por um preço tão barato que você joga 100% em cima e ainda vai dar um banho na concorrência, viu? Porque é direto da fábrica, não tem intermediário. É uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e até para quem tem família grande. Vale muito a pena, viu? Vou te dar dois telefones. 61-99813-601, 99813-601 da Vivo, ou 61-8143-8802, 61-8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para quem tem CNPJ e pelo correio para quem tem CPF, né? Você pode ligar agora e tornar-se um revendedor Oport Jeans. Você vai começar com um pequeno capital, vai crescer rapidamente, logo, logo, eu não tenho dúvida, você vai ter a sua própria loja, viu? Seja um revendedor Oport Jeans, o jeans do Brasil! Aniversariando hoje a minha amiga Maria Vilma, viúva do meu querido amigo João Batista Olivieri, ela fica em Patos de Minas e fica aqui em Brasília. O Danilo Moreira, o Joedson Brito, a Magda Paiva, o meu amigo André Manajás aqui em Brasília, foi meu assessor quando eu fui prefeito de Brasília, foi meu diretor lá, né? Zairton Cavalcante Santos, José Carlos, a Terezinha Figueiredo e você, que está de aniversário hoje, não me informou, mas mesmo sem saber quem você é, eu vou fazer aqui uma oração, a oração do Pai Nosso Diferente, que está no livro de orações, perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Eu vou aqui, qual é a página? Deixa eu achar aqui. Oração do Pai Nosso Diferente, está aqui. É a página 14, de autoria de Monsenhor José Silvério Horta, psicografado por Chico Xavier. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos de todo mal, dá-nos o melhor dos caminhos, afasta a coroa de espinhos, que não me falte pão no bornal. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de antepassados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos

que é diretor e locutor da Altamira FM lá no estado do Paraná. Aproveitar, estou falando de Altamira, mandar lá para Altamira no Pará também, lá em Castelo dos Sonhos, a Douglas e a Cristiane Vermouth, né? Que transmitem o nosso programa na Cidade FM. Então, parabéns, estão de sede nova, rapaz. Eu vi no Facebook um prédio bonito. Esses dois são guerreiros, né? O Douglas, mas a Cristiane é aquela velha história, né? Quem trabalha vence mesmo, quem tem coragem escreve a sua própria história e normalmente é uma história de sucesso. Do Mato Grosso eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, um dos seus maiores sucessos em parceria com Zacarias Mourão, Tibagi e Miltinho, Pé de Cedro. Naquele tempo querido que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa o meu quintal o plantei. Era um belo pé de cedro, pequenino em formação. Sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante vivi. A Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de Cochim. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Está grande como o quê? Mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara. Mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. De cedro, do tempo em que te plantei. Relembrando Goiati, Bagio Miltinho, pé de cedro para os amigos da Marconi FM em Açailândia, no estado do Maranhão, que transmite o programa Cleito Aguiar. Um abração para toda a gente do Maranhão, muitas emissoras de rádio transmitindo o nosso programa, recuperando aquele grande sucesso que nós tínhamos no tempo da Rádio Nacional e a meninada no computador. Os meninos ouvem mais a gente no computador, os velhos no rádio, os meninos no computador. A frase irretocável de hoje é de autoria desconhecida. A verdadeira amizade é aquela que o vento não leva e a distância não separa. É uma frase de autoria desconhecida, mas uma grande verdade. A verdadeira amizade é aquela que o vento não leva e a distância não separa. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla do Reinaldo Jorge, Rony e Robson. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Domingo é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil, já chegando a quase 300 cidades com o seu sinal direto, né? Mas se na sua cidade não tiver, não se preocupe. Você pode me assistir pelo canal C1 ou C2 das Parabólicas, vai procurando aí que você acha, né? Pelo canal 175 da Sky, o canal 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC ou direto no site rbtv.com.br, www.rbtv.com.br. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você assiste o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, todo domingo às 10 horas da noite e toda terça-feira às 11 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Rony e Robson, Segredo de Amor. O que importa é que estamos juntinhos. Nesta noite em lua de mel, hoje vamos viver nosso amor. Sem ninguém para nos impedir. Por favor, não olhe o relógio. Hoje vamos amanhã. Será que a discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Rony Robson, Segredo de Amor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993, de segunda a sábado, de 8 da manhã às 7 horas da noite. Quem me mandou essa música do Rony Robson foi o meu amigo Reinaldo Jorge, lá da Terra FM, da capital do estado de São Paulo. Atenção, meninos, a turminha do Cabelinho Arrepiado. Eu vou trazer para vocês dois grandes mestres, né? Um deles é meu conterrâneo lá de Coromandel, cunhado do Goiá. A Faculdade da Música apresenta os mestres Palmeira e Biá, do Biá e Bolinha, Boneca Cobiçada. Quando eu te